Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 20. Espere um momento. Não pode sair agora. Tenho mais perguntas sobre os seres extraterrestres. Algum dia vão aparecer na Terra para nos salvar? Nos resgatarão de nossa própria loucura, nos trazendo novas tecnologias para controlar as polaridades do planeta, limpar nossa atmosfera, aproveitar a energia de nosso Sol, regular o clima, curar todas as doenças, e nos trazer uma melhor qualidade de vida em nosso própria e pequena nirvana. Talvez vocês não desejem que aconteça isso. Os seres muito evoluídos sabem. Sabem que essa intervenção só os subjugaria eles, tornando-os seus deuses em lugar dos deuses aos quais estão atualmente subjugados. A verdade é que não estão subjugados a ninguém, e isto é o que os seres de culturas muito evoluídas fariam que compreendessem. Se compartilhassem com vocês algumas tecnologias, estas dariam em certa forma, e quantidade que permitisse a vocês reconhecer seus próprios poderes, e potenciais, e não o de outros. Da mesma forma que se fossem compartilhar algum conhecimento, esse da mesma forma seria o que permitissem ver grandes verdades, e seus próprios poderes, e potenciais, e não transformando seus mestres em deuses. Muito tarde. Já fizemos isso. Sim, percebi. Isto nos leva a um de nossos melhores mestres, o homem chamado Jesus. Inclusive aqueles que não o consideram um Deus, reconheceram a grandeza de seus ensinamentos. Ensinamentos que têm sido amplamente distorcidos. Foi Jesus um desses seres muito evoluídos? Acredita que ele era muito evoluído? Sim, igual a Buda, Lorde Krishna, Moisés, Babaji, Sai Baba, e Paramahansa Yogananda. Realmente, e também muitos outros, que você não mencionou. No livro 2 sugeriu que Jesus e esses outros mestres poderiam ter chegado do espaço exterior, que puderam ter sido visitantes aqui, compartilhando conosco os ensinos e a sabedoria dos seres muito evoluídos. Já é tempo de que esclareça esse assunto. Jesus era um homem do espaço. Todos vocês são homens do espaço, o que significa isso? Não são nativos deste planeta que chamam lar. Não somos. Não, o material genético do qual são feitos colocou-se deliberadamente em seu planeta, não apareceu ali por acidente. Os elementos que formaram sua vida não se combinaram entre si mediante um processo de casualidade biológica. Houve um plano. Há algo muito maior nisto. Imagina que o trilhão de reações bioquímicas necessárias para produzir a vida como a conhecem, apareceu em seu planeta acidentalmente. Considera este resultado como uma corrente casual de eventos randômicos que produziram um resultado feliz por acaso? Não, é óbvio que não. Estou de acordo em que houve um projeto ou projeto de Deus. Bem, porque tem razão. Tudo foi minha ideia, e foi meu plano, e meu processo. Então, está dizendo que você é um homem do espaço. Para onde olha tradicionalmente quando imagina que está falando comigo? Para cima. Olho para cima, por que não para baixo? Não sei. Todos olham sempre para cima, para o céu. De onde venho eu? Suponho que sim. Isso me torna um homem do espaço. Não sei, o torna? Se eu for um homem do espaço, faz com que me torne alguém exceto um Deus? Baseado no que a maioria de nós dizemos, que você pode ser, não. Suponho que não. Se eu for um Deus, faz com que me torne alguém exceto um homem do espaço. Suponho que tudo dependeria de nossas definições, e se eu não for um homem, de forma alguma, mas especialmente uma força, uma energia no universo que é o universo, e que é de fato o tudo que há, e se eu for o todo? Bom, isso foi o que disse que é. Neste diálogo, disse isso. Sim, disse-o, e acreditou? Sim, acredito que sim. Ao menos, no sentido de que penso que Deus é tudo o que há agora, acredita que existe isso que vocês chamam homens do espaço. Refere aos seres de outros espaços? Sim. Sim, acredito. Acredito que sempre acreditei. Aqui me disse que existem, por isso acredito com segurança. Estes seres do espaço exterior são parte de tudo o que há? Sim, é óbvio, e se eu for tudo o que há, isso não me torna um homem do espaço. Sim, mas de acordo com essa definição, você é também eu. Bingo. Sim, mas fugiu da minha pergunta. Perguntei se Jesus era um homem do espaço. Acredito que sabe ao que me refiro. Era ele um ser do espaço exterior ou nasceu aqui, na Terra? Sua pergunta supõe de novo ou uma coisa ou outra. Enfoque as coisas de fora. Rejeite uma ou outra, e considera ambas possibilidades. Está dizendo que Jesus nasceu na Terra, mas que tinha sangue de homem do espaço, pode-se dizer assim. Quem foi o pai de Jesus? José. Sim, mas quem se diz que o concebeu? Algumas pessoas acreditam que foi uma concepção imaculada. Dizem que um arcanjo visitou a Virgem Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Acredita nisso? Não sei o que acreditar a respeito. Se um arcanjo visitou a Maria, de onde imagina que veio o anjo? Do céu. Disse dos céus. Eu disse do céu. De outro reino, de Deus. Compreendo, não acabamos de concordar que Deus é um homem do espaço. Não exatamente. Estivemos de acordo em que Deus é tudo, e que como os homens do espaço são parte de tudo, Deus é um homem do espaço, no mesmo sentido no que Deus é nós. Todos nós. Deus é tudo. Deus é o todo. Bem. Então, este arcanjo que visitou a Maria chegou de outro reino, de um reino celestial. Sim. De um reino muito dentro de seu eu, porque o céu está dentro de você. Não disse isso. Então, de um reino dentro do espaço interior do universo. Não, não diria tampouco isso, porque não sei o que isso significa. Então, de onde? De um reino no espaço exterior. Está jogando com as palavras. Estou fazendo o melhor que posso. Estou utilizando palavras, apesar de suas terríveis limitações, para me aproximar o mais possível a uma ideia, a um conceito das coisas que, na verdade, não pode descrever-se com o vocabulário limitado de sua linguagem nem compreender-se dentro das limitações de seu nível atual de percepção. Estou procurando te abrir para novas percepções, utilizando sua linguagem de uma nova maneira. De acordo. Então, está dizendo que o pai do Jesus foi um ser muito evoluído de outro reino, e, assim, ele foi um ser humano, mas também um ser muito evoluído. Muitos seres muito evoluídos caminharam sobre seu planeta, e na atualidade há muitos. Quer dizer que há alienígenas entre nós. Posso ver que seu trabalho nos jornais, seus programas de rádio e televisão lhe serviram bem. O que quer dizer? Pode encontrar a forma para sensacionalizar algo. Eu não chamei os seres muito evoluídos de alienígenas, e não chamei alienígena Jesus. Não há nada alienígena em Deus. Não há alienígenas na Terra. Todos somos um. Se todos somos um, sem individualização do nós, e alienígena de si mesmo. Algumas individualizações de nós, isto é, alguns seres individuais, recordam mais que outros. O processo de recordar, reunir-se com Deus ou ser de novo um, com o todo coletividade, é um processo que vocês chamam evolução. Todos vocês são seres em evolução. Alguns estão mais evoluídos. Isto é, que recordam mais. Sabem quem são realmente. Jesus sabia e o declarou. De acordo, compreendo que vamos jogar com as palavras a respeito de Jesus. De maneira nenhuma. Dir-lhe-ei isso abertamente: o espírito do ser humano, que vocês chamam Jesus, não era desta terra. Esse espírito simplesmente ocupou um corpo humano, permitiu-se aprender como um menino, converter-se em homem, e auto-realizar-se. Não foi o único que tem feito isto. Todos os espíritos não são desta terra. Todas as almas vêm de outro reino, e ocupam o corpo. Entretanto, não todas as almas se autorrealizam em um tempo de vida particular. Jesus sim o fez. Era um ser muito evoluído, o que alguns de vocês chamam um Deus, e veio a vocês com um propósito, em uma missão, para salvar nossas almas. Sim, em certo sentido, mas, não de uma condenação eterna. Não existe tal coisa, como vocês a conceberam. Sua missão foi, é, salvá-los de não saber, e nunca experimentar quem são realmente. Sua intenção foi lhes demonstrar isso, lhes mostrando o que podem chegar a ser. Na verdade, o que são, se só aceitassem isso. Jesus tentou dirigir mediante o exemplo. Por isso disse: eu sou o caminho, e a vida, me sigam. Não quis dizer me sigam no sentido de que todos se convertessem em seus seguidores, a não ser no sentido de que todos seguissem seu exemplo, e se convertessem em um com Deus. Disse: o Pai, eu somos um, vocês são meus irmãos. Não poderia ter explicado com maior clareza. Então, Jesus não veio de Deus, veio do espaço exterior. Seu engano está em separar as duas coisas. Continua insistindo em fazer uma distinção, assim como insiste em fazer uma separação, e uma distinção entre os seres humanos e Deus. Não há distinção. De acordo. Pode me dizer por último algumas coisas mais sobre os seres de outros mundos, antes que terminemos? Que roupas usam? Como se comunicam? Por favor, não diga que tudo isto é curiosidade vã. Acredito que demonstrei que aqui há algo que podemos aprender. De acordo. Serei breve. Nas culturas muito evoluídas, os seres não consideram necessário vestir-se, exceto quando se requer alguma forma de cobertura para proteger-se dos elementos ou as condições sobre as que não têm controle, ou quando utilizam ornamentos para indicar alguma status ou honra. Um ser muito evoluído não compreenderia por que vocês cobrem todo o seu corpo, quando não têm que fazê-lo. É óbvio. Não compreenderia o conceito de vergonha ou de modéstia. E nunca entenderia a ideia de cobrir-se para ficar mais bonito. Para um ser muito evoluído não pode haver mais beleza que o corpo nu, e, portanto, o conceito de ter posto algo sobre este para, de algum modo, fazê-lo mais agradável ou atrativo, seria totalmente incompreensível. Igualmente incompreensível seria a ideia de viver, passar a maior parte do tempo em caixas que vocês chamam edifícios e casas. Os seres muito evoluídos vivem no meio ambiente natural, e só permaneceriam no interior de uma caixa se seu meio ambiente estiver inóspito, o que seria estranho, porque as civilizações muito evoluídas criam, controlam e cuidam seus ambientes. Os seres muito evoluídos compreendem também que são um com seu meio ambiente, que compartilha algo mais que o espaço com seu meio ambiente, que compartilham também uma relação mutuamente dependente. Um ser muito evoluído nunca compreenderia por que vocês danificam ou destroem o que os mantém, e só poderiam chegar à conclusão de que vocês não compreendem que é seu meio ambiente que os mantém, que são seres com habilidades de observação muito limitadas em relação à comunicação. Um ser muito evoluído utiliza como seu primeiro nível de comunicação o aspecto de seu ser que vocês chamariam sentimentos. Os seres muito evoluídos estão conscientes de seus sentimentos, e dos sentimentos de outros, e ninguém tenta jamais ocultar seus sentimentos. Os seres muito evoluídos considerariam autodestrutivo e, portanto, incompreensível, ocultar os sentimentos, e logo queixar-se de que ninguém compreende o que sentem. Os sentimentos são a linguagem da alma, e os seres muito evoluídos compreendem isto. O propósito da comunicação em uma sociedade dos seres muito evoluídos é conhecer-se mutuamente na verdade. Portanto, um ser muito evoluído não pode, e nunca poderia compreender seu conceito humano chamado mentir. Para um ser muito evoluído, conseguir comunicar uma mentira seria uma vitória tão vazia, como não obter nenhuma vitória, a não ser uma derrota total. Os seres muito evoluídos não dizem a verdade, pois são a verdade. Todo o seu ser provém do que é assim, e do que dá resultado, e aprenderam há muito tempo, em uma época mais à frente da lembrança, quando a comunicação ainda se obtinha através de sons guturais, que a mentira não dá resultado. Vocês ainda não aprenderam isto em sua sociedade, em seu planeta. Grande parte da sociedade se apoia no secreto. Muitos de vocês acreditam que o que se ocultam mutuamente, e não o que se dizem mutuamente, é o que faz que a vida funcione. Assim, o secreto se converteu em seu código de ética. É na verdade seu código secreto. Isto não é verdade respeito a todos vocês. Suas culturas antigas, por exemplo, e seus povos indígenas não vivem de acordo com este código. Muitos indivíduos em sua sociedade atual se negam a adotar estes comportamentos. Entretanto, seu governo se rege por este código, seus negócios o aceitam, e muitas de suas relações o refletem. Mentir a respeito de coisas grandes e pequenas chegou a aceitar-se por muitos que inclusive mintam respeito ao mentir. Assim, desenvolveram um código secreto sobre seu código secreto. Como o fato de que o imperador não estar usando roupas, todos sabem, mas ninguém fala disso. Inclusive, tentam fingir que isto não é assim, mentem para si mesmos. Já explicou isto anteriormente. Neste diálogo estou repetindo os pontos essenciais, os pontos principais que devem captar, se na verdade desejam mudar as coisas, como dizem que desejam fazê-lo. Direi novamente, a diferença entre as culturas humanas e as culturas muito evoluídas é que os seres muito evoluídos observam plenamente. Comunicam-se com sinceridade. Veem o que dá resultado, e dizem o que é. Este é outra mudança pequena mas profunda que melhoraria muito a vida em seu planeta. A propósito, isto não é uma questão de moral. Não há imperativos morais em uma sociedade dos seres muito evoluídos, e esse seria um conceito tão confuso como mentir. Simplesmente, é uma questão do que é funcional e o que produz benefício. Os seres muito evoluídos não têm moral? Não como vocês a entendem. A ideia de que um grupo crie um conjunto de valores mediante os quais os seres muito evoluídos individualmente fossem obrigados violaria sua compreensão do que dá resultado, que é que cada indivíduo é o árbitro único, e final do que é. E não é um comportamento apropriado para ele. A discussão sempre gira ao redor do que dá resultado para uma sociedade dos seres muito evoluídos, o que é útil e produz benefícios para todos, não ao redor do que os seres humanos chamariam certo, errado. Por acaso não é mesmo? Acaso não chamamos simplesmente ao que dá resultado certo e ao que não dá resultado errado? Vincularam a culpa e a vergonha a esses rótulos? Conceitos igualmente estranhos para os seres muito evoluídos? E rotularam como errado um número surpreendente de coisas, não porque não deem resultado, a não ser só porque imaginam que são inapropriadas em ocasiões, não ante seus olhos, a não ser ante os olhos de Deus. Desta maneira, construíram definições artificiais do que dá resultado e do que não dá. Definições que não têm nada que ver com o que é na verdade. Por exemplo, expressar os próprios sentimentos com honestidade. Frequentemente a sociedade humana qualifica como errado. Um ser muito evoluído nunca chegaria a tal conclusão, porque o conhecimento preciso dos sentimentos facilita a vida em qualquer comunidade ou grupo. Como eu disse, um ser muito evoluído nunca ocultaria seus sentimentos nem consideraria socialmente correto ocultá-los. Seria impossível, porque um ser muito evoluído recebe vibrações, reais sensações de outros seres que expressam plenamente seus sentimentos. Assim como, em ocasiões pode sentir o ar quando caminham em uma habitação, da mesma maneira, um ser muito evoluído pode sentir o que está pensando e experimentando outro ser muito evoluído. Raramente utilizam sons. O que vocês chamariam palavras? Esta comunicação telepática ocorre entre todos os seres sensíveis muito evoluídos. Na verdade, poderia dizer-se que o grau em que uma espécie ou uma relação entre membros da mesma espécie evoluiu se demonstra pelo grau em que os seres requerem o emprego de palavras para expressar sentimentos, desejos ou informação. Antes de que formule a pergunta, sim, os seres humanos podem desenvolver, e alguns desenvolveram, a mesma capacidade. Há milhares de anos, era normal. Após retrocederam ao uso das expressões primárias, sons na verdade, para comunicar-se. Muitos de vocês estão voltando para uma forma mais clara de comunicação, mais precisa e mais elegante. Isto é especialmente certo entre os seres queridos, enfatizando uma importante verdade: o carinho cria comunicação. Onde existe um amor profundo, as palavras são virtualmente desnecessárias. O contrário deste axioma é também verdade: quanto mais palavras tenham que empregar mutuamente, menos tempo dedicam a interessar-se um pelo outro, porque o carinho cria comunicação. Por último, toda a comunicação real é a respeito da verdade, e a única verdade real é o amor. Por esse motivo, quando está presente o amor, também o está a comunicação. Quando a comunicação é difícil, isto é, um sinal de que o amor não está plenamente presente. Esta é uma colocação magnífica. Poderia dizer que o comunicou magnificamente. Obrigado. Para resumir, o modelo para viver em uma sociedade muito evoluída, os seres vivem em grupos ou no que vocês chamariam pequenas comunidades intencionais. Estes grupos não se organizam logo em cidades, estados ou nações, mas sim cada um interage com os outros em uma base de igualdade. Não há governos como vocês os entenderiam, e não há leis. Há conselhos ou conclaves. De uma forma geral, formados pelas pessoas mais velhas. Há o que poderia traduzir-se melhor a sua linguagem como acordos mútuos. Estes se reduziram a um código triangular: conhecimento, honestidade, responsabilidade. Os seres muito evoluídos decidiram há muito tempo que assim é como escolhem viver juntos. Fizeram esta escolha apoiando-se não em uma estrutura moral ou em uma revelação espiritual que algum outro ser ou grupo tenha proporcionado, a não ser na observação simples de que é assim que funciona. Na verdade, não há guerras ou conflitos. Não, principalmente porque um ser muito evoluído compartilha tudo o que tem, e te daria algo, que você tentasse tomar pela força. Faz isto devido a seu conhecimento de que tudo pertence a todos, e que ele sempre pode criar mais do que deu, se na verdade quiser. Não existe o conceito de propriedade ou perca em uma sociedade dos seres muito evoluídos que compreendem que não são seres físicos, a não ser seres que estão sendo físicos. Entendem também que todos os seres procedem da mesma fonte, e, assim, todos somos um. Sei que disse isso antes, mas inclusive se alguém ameaçasse a vida de um ser muito evoluído, ainda assim não haveria conflito. Não haveria argumento. Simplesmente, deixaria seu corpo. Literalmente deixaria o corpo para você. Então, criaria outro corpo, se quisesse, voltando para o físico como um ser plenamente formado ou retornando como o filho recém-nascido de um casal amoroso de outros seres. Este é o método preferido para entrar de novo ao físico, porque ninguém é mais honrado nas sociedades muito evoluídas que os filhos recém-nascidos, e as oportunidades de desenvolvimento são inigualáveis. Os seres muito evoluídos não temem o que sua cultura chama de morte, porque sabem que vivem eternamente, e que é só uma questão de que forma vão tomar. Os seres muito evoluídos podem viver em um corpo físico quase sempre indefinidamente, porque aprenderam a cuidar o corpo e o meio ambiente. Se por algum motivo relacionado com as leis físicas, um corpo de um ser muito evoluído já não é funcional, o ser muito evoluído simplesmente o abandona, e retorna feliz sua matéria física ao tudo de tudo para reciclá-la. O que vocês entendem como do pó veio, e ao pó retornarás. Permite que retroceda um pouco. Sei que você disse que não há leis como tais. Entretanto, se alguém não se comportar de acordo com o código triangular, o que acontece então? Detonam ele? Não, de maneira nenhuma. Não há julgamento nem castigo, só uma simples observação de por que é assim e o que funciona. Explica-se com atenção por que é assim. O que o ser fez? Está agora em desacordo com o que funciona, e que quando algo não funciona para o grupo, finalmente não dará resultado para o indivíduo, porque o indivíduo é o grupo e o grupo é o indivíduo. Todos os seres muito evoluídos captam isto com muita rapidez. Em geral, no início, que vocês chamam juventude, por isso é muito estranho que um ser muito evoluído ou amadurecido haja de uma maneira que produza algo que não funcione. Mas, quando alguém o faz? Simplesmente, permitem-lhe corrigir seu engano. Utilizando o código triangular, primeiro conscientiza-o de todos os resultados relacionados com algo que ele pensou, ou disse, ou fez. Logo, lhe permite avaliar e declarar seu papel ao produzir esses resultados. Por último, lhe dá a oportunidade de responsabilizar-se desses resultados tomando medidas corretivas ou remediantes ou curativas. E se negar-se a fazê-lo, um ser muito evoluído nunca se negaria a fazê-lo. Isto é inconcebível. Nesse caso, não seria um ser muito evoluído, e agora está falando sobre um nível diferente de ser sensível. Onde aprende tudo isto um ser muito evoluído? Na escola. Não há sistema escolar em uma sociedade dos seres muito evoluídos, só um processo de educação mediante o qual aos filhos é lembrado o que é assim e o que funciona. Os filhos são educados pelas pessoas mais velhas, não pelos pais, embora não necessariamente sejam separados de seus pais durante o processo, quem pode estar com eles sempre que desejem, e passar a seu lado todo o tempo que decidam no que vocês chamariam escola? Melhor seria como tempo de aprendizagem. Os filhos estabelecem seu próprio currículo, escolhem as habilidades que gostariam de adquirir, em lugar de que eles digam o que vão ter que aprender. A motivação está em seu nível mais elevado, e a habilidade para viver se adquire com rapidez, facilidade e alegria ou código triangular. Na verdade não são regras codificadas, mas sim é o melhor termo que posso encontrar em sua linguagem. Não é algo que se incute no ser muito evoluído jovem, a não ser algo que se adquire, quase por osmose, através dos comportamentos que os adultos apresentam-se para o menino. A diferença da sociedade de vocês, em que os adultos exemplificam comportamentos contrários aos que desejam que aprendam seus filhos, nas culturas muito evoluídas, os adultos compreendem que as crianças fazem o que vêm outros fazendo. Nunca ocorreria a um ser muito evoluído colocar a seu filho durante muitas horas frente a um aparelho que mostra imagens de comportamentos que gostaria que seu filho evitasse. Tal decisão seria incompreensível para um ser muito evoluído. Seria igualmente incompreensível, se um ser muito evoluído fizesse isto, e logo negasse que as imagens tiveram algo que ver com o comportamento aberrante e repentino de seus filhos. Direi uma vez mais que a diferença entre a sociedade dos seres muito evoluídos e a sociedade humana difere em um elemento muito simples que chamaremos observação verdadeira. Nas sociedades dos seres muito evoluídos, os seres reconhecem tudo o que veem. Nas sociedades humanas, muitos negam o que veem. Veem que a televisão arruína seus filhos, e ignoram. Veem a violência e a perda, e utilizam como entretenimento, e negam a contradição. Observam que o tabaco danifica o corpo, e alegam que não é assim. Vem um pai que é bêbado e abusivo, e toda a família o nega, e não permitem que ninguém diga uma palavra a respeito. Observam que durante milhares de anos suas religiões não conseguiram mudar o comportamento das massas, e também negam isto. Vem, e claridade que seus governos fazem mais para oprimir que para ajudar e o ignoram. Vem um sistema de cuidado da saúde, que na verdade é um sistema de cuidado da doença, e gastam uma décima parte de seus recursos em prevenir as doenças, e nove décimos dessa parte para curá-las, e negam que o motivo seja o lucro. É o que impede qualquer progresso real para educar as pessoas sobre como agir, comer, e viver de uma maneira que promova boa saúde. Vem que comer carne de animais que foram sacrificados, depois de ter sido obrigados a alimentar-se com comida que contém substâncias químicas, não é bom para sua saúde, e, entretanto, negam o que vem. Fazem mais que isso. Tratam de processar os apresentadores de programas que se atrevem a discutir o tema. Há um livro maravilhoso que explora todo este tema da comida com uma perspicácia primorosa. Chama-se Diet for a New America, do John Robbins. Pessoas vão ler aquele livro e vão negar, dizendo que não tem sentido. Esse é o ponto. Grande parte de sua raça vive na negação. Negam não só as observações dolorosamente óbvias de todos a seu redor, mas também as observações de seus próprios olhos. Negam seus sentimentos pessoais e, finalmente, sua própria verdade. Os seres muito evoluídos, alguns de vocês estão convertendo-se nisso, não negam nada. Observam por que é assim. Veem claramente o que funciona. Ao empregar estas ferramentas simples, a vida se simplifica, e o processo é honrado. Sim, mas como funciona o processo? Para responder isso, tenho que afirmar algo que já disse, repetidas vezes neste diálogo. Tudo depende de quem pensa que é, e no que está tentando fazer. Se seu objetivo é viver uma vida de paz, alegria e amor, a violência não dá resultado. Isto já se demonstrou. Se seu objetivo é viver uma vida de boa saúde e grande longevidade, consumir carne morta, fumar cancerígenos conhecidos e beber grande quantidade de líquidos que atacam os nervos e danificam o cérebro, não dá resultado. Isto já se demonstrou. Se seu objetivo é criar filhos livres de violência, irá colocá-los diretamente frente a imagens de violência e raiva durante anos, não dá resultado. Isto já se demonstrou. Se seu objetivo é cuidar a terra e aproveitar seus recursos, agir como se esses recursos fossem ilimitados, não dá resultado. Isto já se demonstrou. Se seu objetivo é descobrir e cultivar uma relação com um Deus amoroso, para que a religião possa fazer uma diferença nos assuntos dos seres humanos, então, ensinar sobre um Deus de castigo e retribuição terrível não dá resultado. Isto também já se demonstrou. A motivação é tudo. Os objetivos determinam os resultados. A vida procede de acordo com sua intenção. Sua verdadeira intenção se revela em suas ações, e suas ações determinam sua verdadeira intenção. Igual a tudo na vida. E a vida, em si, a vida é um círculo. Os seres muito evoluídos veem o círculo. Os seres humanos não o veem. Os seres muito evoluídos respondem ao porquê das coisas, os seres humanos os ignoram. Os seres muito evoluídos dizem sempre a verdade. Os seres humanos mentem frequentemente, a si mesmos e aos outros. Os seres muito evoluídos dizem uma coisa e fazem o que dizem. Os seres humanos dizem uma coisa e fazem outra. Muito no fundo, sabem que algo está errado, que têm a intenção ir a Seattle, mas que estão em São José. Vêem as contradições em seu comportamento, e na verdade estão preparados agora para abandoná-las. Vêem claramente o porquê são assim as coisas e o que dá resultado, e já não desejam apoiar as divisões entre as duas coisas. A sua é uma raça que está despertando. Seu momento de realização está nas mãos. Não precisam desanimar-se pelo que escutaram aqui, porque se preparou o caminho para uma nova experiência, uma realidade maior, e tudo isto foi só uma mera preparação para isto. Estão preparados agora para cruzar a porta. Este diálogo, em particular, teve a intenção de abrir essa porta. Primeiro, mostrando. Vem. Aqui está. A luz da verdade mostrará sempre o caminho. A luz da verdade é o que foi dado aqui. Peguem esta verdade agora, e vivam-na. Mantenham esta verdade agora, e compartilhem-na. Abracem esta verdade agora, e guarde-a preciosamente para sempre. Nestes três livros, a trilogia de conversações com Deus, falei-lhes de novo sobre por que são assim as coisas. Não é necessário continuar. Não há necessidade de fazer mais perguntas, nem de escutar mais respostas, nem de satisfazer mais curiosidades, nem de proporcionar mais exemplos, nem de oferecer mais observações. Tudo o que necessitam para criar a vida que desejam, encontraram-no aqui, nesta trilogia como se apresentou. Não há necessidade de continuar. Sim, tem mais perguntas. Sim, tem mais mãos. O que, se? Sim, se ainda não concluíram, com esta explicação que desfrutamos. Porque nunca concluirão com nenhuma explicação. É evidente que este livro poderia continuar para sempre, mas não continuará. Sua conversação com Deus continuará, mas não este livro. A resposta a qualquer outra pergunta que pudessem formular se encontrará aqui, nesta trilogia completa. A única coisa que podemos fazer agora é repetir, amplificar de novo, retornar à mesma sabedoria uma e outra vez. Inclusive esta trilogia foi um exercício disso. Não há nada novo aqui, a não ser só a sabedoria antiga recordada. É bom recordar. É bom familiarizar-se uma vez mais. Este é o processo para recordar de que falei com frequência. Não tem nada que aprender. Só tem que recordar. Revisem frequentemente esta trilogia, consultem suas páginas uma e outra vez. Quando tiverem uma pergunta que sintam que não foi respondida aqui, leiam de novo as páginas. Descobrirão que sua pergunta foi respondida. Entretanto, se na verdade sentem que não ficou respondida, então, procurem suas próprias respostas. Tenham sua própria conversação. Acreditem na sua própria verdade. Nisto experimentarão quem são realmente.